chorem suas derrotas, mudem suas respostas, abram novas portas. É um tempo que não volta. Calem notas tortas, sigam novas rotas, comprem novas brigas, preserve sua cota, cuide da sua horta, suas fraquezas mortas, aumente suas frotas, o caos te conforta, o sono te boicota, toda sua mente lota, criatividade brota, mas já não serve mais. Eu lembro quando alguém perguntou qual vai ser. Anos já passaram, vida pra fazer. Manos que chegaram, outros falharam. História pra lembrar, história pra esquecer. Novo elo que nos unia, esse elo que nos prende. A lealdade que perdure nosso elo na corrente. Você pode crer que o júri vai querer julgar a gente por parecer impuro, universo incoerente. Enquanto mente, sente imposto, mesmo imposto, gosto descendente dessa oportunidade. Constante, conciso, complexo, conexo com o resto do rap, com substancialidade. Me vi imerso nessa porra, uma ideia, um projeto, um convite. É, sei que tava no limite, estoura o peito, feito pique dinamite, botando fim na mangorra, porra. Derrotas, mudem suas respostas, abram novas portas, é um tempo que não volta. Calem notas tortas, sigam novas rotas, comprem novas brigas, preserve sua cota, cuide da sua horta, suas fraquezas mortas, aumente suas frotas, o caos te conforta, o sono te boicota, toda sua mente lota, criatividade brota, mas já não serve